Panorama Agrícola para 3 de junho de 2013, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, nós estamos abrindo para você o programa de segunda-feira de lua minguante, 3 de junho de 2013. Na mesa de som está o Eduardo Maier. O ditado de hoje é: o começo da sabedoria é o silêncio. Confira no Panorama Agrícola desta segunda-feira uma dica sobre cardápio nutritivo. No Espaço da Mulher, o trabalho de fortalecimento dos grupos de mulheres agricultoras e o acesso a políticas públicas. Hoje tem também a previsão de inverno, um inverno típico para Santa Catarina, pouca chuva e ondas de frio mais frequentes. E no noticiário você confere uma palestra sobre alimentos orgânicos em Araranguá. Ligue 48-3665-5359 e participe aqui do Panorama Agrícola ou envie e-mail com sugestão de pauta para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Preste atenção à variedade de comida no seu prato durante a semana. Ao variar os alimentos, você terá mais nutrientes no seu cardápio. Faça isso com frutas, verduras e legumes. Coma frutas e verduras diferentes todos os dias. É hora das notícias. Em complemento à Semana dos Alimentos Orgânicos, que ocorreu na semana passada em todo o Brasil, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento promove esta semana, na quarta-feira, dia 5, em Araranguá, uma palestra sobre a certificação de produtos orgânicos. O palestrante será Eduardo Amaral, do Ministério da Agricultura em Santa Catarina. A palestra, das 9h30 às 10 da manhã, no Centro de Treinamento da EPAGRE de Araranguá, nesta quarta-feira, dia 5. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. No programa de hoje nós conversamos com Arlete Pucci, que coordena na EPAGRE em âmbito estadual o Programa de Fortalecimento do Capital Social e Humano. O assunto: fortalecimento das mulheres e a extensão rural, com orientações para as mulheres sobre como acessar políticas públicas. O objetivo dessa capacitação é qualificar, né, e discutir, fazer algumas reflexões em torno desse tema, né, a gênero, geração, né, e extensão rural, porque é histórico dentro da EPAGRE se trabalhar com um grupo de mulheres. E ao longo dos anos aí vem se fortalecendo cada vez mais, né, grupos formais, grupos informais. Então se sentiu a necessidade de se ter esse momento junto com duas professoras da Universidade Federal, né, da UFSC, e com técnicos do MDA, trazer as políticas públicas, o contexto, digamos, das mulheres hoje em termos de Brasil, em termos de Santa Catarina, né, para que a gente possa cada vez mais, até com vistas ao planejamento plurianual, né, poder pensar, né, e poder planejar bem melhor assim esse trabalho, né, que até então é histórico, repito, né, dentro da empresa, para melhores resultados. Na sua avaliação, Arlete, quais são os principais desafios para as mulheres da área rural e pesqueira? Eu penso que o principal desafio é que, com esse trabalho de fortalecimento desses grupos, é que, digamos assim, com o tempo, possa, que cada vez as mulheres possam ter mais acesso, principalmente à questão das políticas públicas. Porque hoje ainda é muito limitado o acesso, né, das mulheres. Tudo claro, tem todo um contexto aí político e tal, mas só o trabalho de fortalecimento, né, desses grupos é que a gente vai conseguir realmente mudar um pouco esse cenário, que é claro que a gente já evoluiu, mas ainda tem muito ainda a conquistar. Pronaf Mulher, está sendo repassada alguma informação? A técnica do MDA fez algumas considerações em relação às políticas públicas que tem. Ela até passou uma panorâmica, né, digamos, a nível de Brasil, né? Hoje até as mulheres têm acessado. Santa Catarina não é assim um número tão significante, né? Mas é o que cabe, digamos, para nós enquanto empresa é realmente divulgar, apoiar, né, e orientar, né, esses grupos para o acesso dessas políticas que estão aí, né, para fortalecer cada vez mais a agricultura familiar. Dentro da EPAGRE, Arlete Pucci, quais são os grupos de mulheres que são mais referência, assim, em que áreas atuam? Por exemplo, nessa capacitação, nós vamos ter a apresentação de experiências de sucesso, né, no contexto de mulheres que estão na dirigência, por exemplo, das cooperativas, no contexto de mulheres pescadoras, que também, né, tem grupos de geração de renda, né, contexto de mulheres indígenas, né. Então, enfim, são algumas experiências. Vamos ter a apresentação de 6 experiências positivas, né, de mulheres que estão na liderança, que até então, algum tempo atrás, seria assim a figura masculina que estaria à frente disso, né? Você ouviu aqui no Panorama Agrícola Arlete Pucci, coordenadora do programa Fortalecimento do Capital Social e Humano da EPAGRE. Atmosfera, estudos e projetos da EPAGRE Ciran. Conversamos com Gilsânia Cruz, meteorologista da EPAGRE Ciran, sobre a previsão do clima para os próximos 3 meses, junho, julho e agosto. A previsão do inverno, Gilsânia Cruz, qual é? A previsão é de pouca chuva, de um inverno com pouca chuva e com um inverno em termos de temperatura típico em Santa Catarina. Então nós temos previsão de que o mês de junho ele seja um mês assim, com um padrão muito parecido com o que a gente observou no mês de maio. Ou seja, com chuvas mal distribuídas, tanto no tempo quanto no espaço. E que a gente tenha para este mês de junho a previsão de chuva abaixo da média na região oeste, meio oeste, planalto sul, litoral sul do estado de Santa Catarina e nas demais regiões, que seria a região da Grande Florianópolis e o litoral norte, planalto norte e o Vale do Itajaí, já com uma condição de chuvas mais próximas à normalidade. E já nos meses de julho e agosto, a gente espera que a chuva fique próxima a abaixo da média climatológica, que no trimestre inteiro vai nos trazer, de certa forma, um inverno com pouca chuva, né, para 2013. E vale lembrar também que a estação do inverno é uma época em que nós temos menos chuva, falando pela climatologia do estado de Santa Catarina, são meses, né, que menos chove. E que a gente tem a diminuição também de ocorrências de temporais, com ventania, com granizo. Mas vale salientar que em qualquer época do ano nós podemos ter algum evento extremo e que venha trazer, às vezes, até volumes significativos de chuva em curto espaço de tempo e que traga problemas para o nosso estado. E isso pode ocorrer em qualquer época, mesmo no inverno, sendo mais difícil. Gilsânia Cruz, e com relação às temperaturas, vai fazer muito frio ou não? Então, com relação às temperaturas, a gente espera que seja um inverno típico, né? E o que é um inverno típico em Santa Catarina? Agora aumenta a frequência da chegada das massas de ar de origem polar, então daqui para frente a gente tem uma tendência que sejam mais frequentes e também mais duradouras, né? Mesmo assim, tem a perspectiva, às vezes, de períodos mais aquecidos, em que o pessoal comenta, nossa, mas que inverno é esse? O inverno não faz mais frio. Mas o inverno típico, ele é assim, né? Ele é marcado, né, pela influência das ondas de ar frio, ondas frias, né, que chegam a Santa Catarina, mas por vezes também em períodos um pouco mais aquecidos. Deve ser frequente a chegada dessas massas agora e que venham trazer aí temperaturas negativas, próximas a 0 grau, com geada ampla no estado de Santa Catarina e vem aí também, com certeza, neste inverno, ocorrência de neve nas áreas altas do Planalto Sul, que é mais propícia principalmente nos meses de julho e agosto. Oficialmente, o inverno começa... O inverno começa no dia 21 de junho, às 2h04 no Hemisfério Sul. Conhecimento de ponta, nos cursos de formação, todos juntos aprendendo, com mais força nasce o grão. Agricultor informado, faz o trabalho render, o esforço é recompensado, sobra tempo pro lazer. Conhecimento de ponta, nos cursos de formação, todos juntos aprendendo, com mais força nasce o grão. Agricultor informado, faz o trabalho render, o esforço é recompensado, sobra tempo pro lazer. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.